Queremos celebrar o teu nome, Senhor. Seja louvado em nosso meio. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Todo ser que respira.